de volta, cara de pau, bato na porta, peço por Deus, deixa eu entrar. Abra o coração mais uma vez, esqueça minha estupidez, mas por favor, deixa eu entrar. Eu sempre fui tristeza na sua vida, sua paixão mal resolvida. Eu fui o pranto quando chorou. Eu sempre fui o bandido da sua história, a dor de cabeça fora de hora. Eu fui o sorriso que te enganou. Você só viveu pra mim, sem razão agir assim. Fui durão, fui complicado, fiz tudo errado. E agora eu venho aqui bater na sua porta. Por Deus, eu juro, eu quero ter você de volta. E agora eu venho te pedir, me dê uma chance. Viveu pra mim, sem razão agi assim. Fui durão, fui complicado, visto errado. E agora eu venho aqui bater na sua porta. Por Deus, eu juro, eu quero ter você de volta. Me dê uma chance. Eu quero te provar que estou melhor que antes. E agora eu venho aqui bater na sua porta. Por Deus, eu juro, eu quero ter você de volta. E agora eu te pedir, me dê uma chance. Eu quero te provar que sou melhor que antes.